Fecheiro 64. As freiras avançavam num círculo. Figuras altas de hábitos negros, com toucas brancas engomadas. Freiras cujos nomes e rostos ele conhecia da sua infância, com os terços a tilintar, os pés a bater no soalho de pinho, enquanto se aproximavam e formavam um círculo à sua volta. Stella abriu caminho até ao centro do círculo com os olhos a faiscar, com o seu cabelo ondulado a brilhar com brilhantina, e subitamente agarrou-o e puxou para si. Deixa-o. Ele consegue levantar-se sozinho, disse Julien. E ali estava ele, o próprio Julien, com o seu cabelo branco encaracolado e os seus pequenos olhos negros a cintilar, a sua roupa imaculada e elegante, e a mão direita erguida enquanto sorria e fazia um gesto para Michael se aproximar. Vá, Michael, levante-se, disse ele com o seu forte sotaque francês. Agora está connosco, está tudo terminado. E pare imediatamente de lutar. Sim, levante-se, Michael, disse Mary Beth, com a sua saia escura de tafetá a roçar-lhe pela cara. Uma mulher alta e imponente, com o cabelo cheio de madeixas grisalhas. Agora está connosco, Michael. Foi Charlotte, com o seu radioso cabelo louro, com os seus seios volumosos, acentuados pela decolletage de tafetá, que o levantou, embora ele se esforçasse por se libertar. A mão dele passou-lhe através do seio. Parem, afastem-se de mim, exclamou ele, afastem-se. Stella estava nua, à exceção da pequena chemise que lhe deixava o ombro descoberto, com o lado da cabeça a escorrer sangue da bala. Vá, Michael, querido, agora está aqui, não vê? Terminou tudo, querido. Fez um bom trabalho. Os tambores rufaram cada vez mais perto, marcando o ritmo da canção de uma banda Dixieland, e o caixão estava aberto ao fundo da sala com velas à volta. As velas iam incendiar os cortinados e a casa arderia. Ilusões, mentiras, exclamou ele. É um truque. Tentou pôr-se direito para encontrar uma direção por onde fugir, mas para onde quer que olhasse, via janelas gradeadas, as portas em forma de buraco de fechadura, os ramos dos carvalhos a furar o teto e as paredes e toda a casa, como uma enorme e monstruosa armadilha, a formar-se de novo em volta das árvores nudosas que se agitavam, com as chamas refletidas nos espelhos altos e estreitos, e os sofás e cadeiras cobertos de hera e de cameleiras em flor. As buganvílias cobriam o teto, enrolando-se em volta das lareiras de mármore, as suas minúsculas folhas roxas caindo nas chamas fumegantes. A mão da freira atingiu-o subitamente na face como uma tábua, e a dor chocou-o e enlouqueceu-o. — Que é que disseste, rapaz? É claro que estás aqui. Levanta-te. Aquela voz grosseira a berrar. Responde-me, rapaz. Afaste-se de mim. Empurrou-a em pânico, mas a sua mão passou através dela. Julien estava ali com as mãos atrás das costas, a abanar a cabeça. E por detrás de Julien estava o bem parecido Cortland, com a mesma expressão do pai e o mesmo sorriso trucista. Michael, devia ser perfeitamente óbvio para si que cumpriu magnificamente, disse Cortland. Deitou-se com ela, trouxe-a de volta e fez-lhe um filho, que era exatamente o que nós queríamos que fizesse. Não queremos lutar, disse Marguerite, com o seu cabelo de megera a velar-lhe o rosto, enquanto lhe estendia a mão. Estamos todos do mesmo lado, mon cher. Por favor, levante-se. Venha para junto de nós. Vá, Michael. É você próprio que está a fazer toda esta confusão, disse Suzanne, com os seus grandes olhos de simplória, a faiscar, enquanto o ajudava a levantar-se, com os seios à mostra, por entre os trapos imundos que tinha vestidos. Sim, cumpriu, meu filho, disse Julian. Eh bien, foram os dois espantosos. Você e Rowan fizeram aquilo para que nasceram na perfeição. E agora pode voltar lá, como nós, disse Débora. Ergueu as mãos para os outros abrirem caminho, enquanto as chamas se erguiam por detrás dela e o fumo se nuvolava sobre a sua cabeça. A esmeralda cintilava e brilhava contra o seu vestido de veludo azul escuro. A rapariga do quadro de Rembrandt, tão bela, com as suas faces rosadas e olhos azuis, tão bela como a esmeralda. Não vê? O pacto era esse. Agora que ele passou, todos nós vamos passar. A Rowan sabe como fazer-nos passar, da mesma forma que o fez passar a ele. Não, Michael, não lute. Você quer estar connosco, preso à terra, aqui, à espera da sua vez. Senão, estará muito simplesmente morto para sempre. Agora estamos todos salvos, Michael, disse a frágil Anta, ali de pé, como uma rapariguinha, com o seu vestido às flores, com sangue a escorrer-lhe por ambas as faces, da parte de trás esmagada da cabeça. E nem imagina há quanto tempo estamos à espera. Aqui perde-se a noção do tempo. Sim, salvos, disse Marie-Claudette. Estava sentada na grande cama de Doucel, com o Marguerite ao seu lado, com as chamas a rodopiar em volta dos postes, consumindo o Doucel. Lestan e Maurice estavam atrás da cama a olhar para tudo, com uma expressão vagamente maçada, com a luz refletida nos seus botões de metal, com as chamas a lamberem-lhes a orla dos seus casacos rodados. Queimaram-nos lá em Saint-Domingue, disse Charlotte, segurando graciosamente na roda da sua linda saia. E o rio invadiu a nossa plantação. Mas esta casa durará para sempre, disse Maurice, num tom grave, enquanto seu olhar varria o teto, os florões, os lustres tortos, graças ao seu trabalho de restauro. E temos este sítio maravilhoso e seguro, onde esperar a vez de nos tornarmos novamente carne. Estamos muito contentes por o ter connosco, querido, disse Stella, com o mesmo ar enfadado, transferindo subitamente o peso de uma perna para a outra, de modo que a anca esquerda saiu de fora da chemise de seda. De certo que não quer desperdiçar uma oportunidade destas. Não acredito em vocês. Vocês são mentira, ilusões. Michael girou e bateu violentamente com a cabeça na parede estucada, cor de pesco. O feto, envasado, caiu no chão. Os pares que se contorciam no chão à sua frente rosnaram quando o seu pé os atravessou, as costas do homem e a barriga da mulher. Stella deu uma risadinha e correu pelo chão, atirando-se de novo para dentro do caixão forrado de cetim e pegando na sua taça de champanhe. Os tambores tocavam cada vez mais alto. Porquê que não se incendeia tudo? Porquê que não arde tudo? Porque isto é um inferno, meu filho, disse a freira, que ergueu de novo a mão para os bufetear. E arde sempre, sempre. Parem, deixem-me ir. Foi contra Julian, caindo para a frente, com as chamas a erguerem-se mais alto e lançando-lhe um jato de calor para o rosto. Mas a freira tinha-o agarrado pelo colarinho. Tinha a medalha de São Miguel na mão. Deixaste cair isto, não foi? E eu disse-te que tivesses cuidado com ela, não disse? E onde é que eu a fui encontrar? Caída no chão, foi onde foi. E traz nova bofetada violenta e dolorosa. E ele ficou cego de raiva. E ela abanou-o enquanto ele caía de joelhos, tentando empurrá-la com as mãos. A única coisa que pode fazer é ficar connosco e voltar a passar para lá, disse Débora. Não compreende? A porta está aberta. É apenas uma questão de tempo. Lasher e Rowan levar-nos-ão de volta. Primeiro Suzanne, depois eu, e depois Não, espera aí, eu não concordei com nenhuma ordem, disse Charlotte. Nem eu, disse Julien. Quem é que falou em ordem? Rugiu Marie Claudette, afastando a colcha com as pernas ao sentar-se na cama. Por que é que estão a ser tão idiotas? Disse Mary Beth, com um ar enfadado e casual. Meu Deus, foi tudo cumprido! E não existe limite para o número de vezes que a transmutação se pode realizar. E de certo conseguem imaginar a qualidade superior da carne e dos genes que sofreram mutação. Isto é, na realidade, um avanço científico de espantoso brilhantismo. É tudo natural, Michael. E compreender isso é compreender a essência do mundo, que as coisas são mais ou menos premeditadas, disse Cortland. Não percebe que esteve sempre nas nossas mãos, desde o princípio? Essa é a questão crucial que tem de compreender, disse Mary Beth num tom acordado. O incêndio que matou o seu pai, disse Cortland, não foi um acidente. Não me digam essas coisas, rugiu Michael. Não fizeram isso, não acredito, não aceito. Para o posicionar exatamente e garantir que tinha a combinação pretendida de sofisticação e de charme, de forma a atrair a atenção dela e deixá-la sem defesas. Não se massem a falar com ele, disse a freira alta, asperamente, com as contas do terço penduradas ao seu grosso cinto de couro a tilintar. Ele é incorrigível. Deixem-me tratar dele. Eu encarrego-me de lhe tirar o fogo. Não é verdade. Não é, disse ele, tentando proteger os olhos do clarão das chamas, enquanto os tambores ressoavam nas suas têmporas. A explicação não é essa, exclamou. Esta não é a explicação última, gritou mais alto que os tambores. Michael, eu avisei-te, disse a voz piedosa da irmã Bridget Marie, que espreitava por detrás da freira má. Eu disse-te que havia bruxas naquelas ruas escuras. Venha cá imediatamente e beba um pouco de champanhe, disse Stella, e pare de criar estas imagens infernais. Não vê, quando se está preso à terra, criamos nós próprios o meio em que estamos. Sim, está a tornar tudo isto tão feio, disse Anta. Aqui não há chamas, disse Stella. Isso é na sua cabeça. Venha, vamos dançar ao som dos tambores. Ah, como eu passei a adorar esta música. Gosto dos vossos tambores, dos vossos loucos tambores de terça-feira de carnaval. Ele debateu-se, agitando violentamente os braços e as pernas, com o peito prestes a rebentar. Recuso-me a acreditar. Vocês todos são parte da partida que ele está a pregar, do seu truque, do seu logro. Não, mon cher, disse Julien. Somos a resposta final e o significado. Mary Beth abanou a cabeça tristemente, olhando para ele. Sempre fomos. O diabo é que são. Estava finalmente de pé. Tinha-se libertado da freira, esquivando-se a nova bofetada, e deslizando através dela, passou rapidamente através da forma de Julien, que se tornava mais densa por instantes cego, mas libertando-se, ignorando o riso e os tambores. As freiras cerraram fileiras, mas ele passou. Nada o ia impedir. Via a saída. Via a luz a jorrar pela porta em forma de buraco de fechadura. Recuso-me a acreditar. Recuso-me a acreditar. Querido, pense na primeira vez que se afogou, disse Débora, subitamente ao seu lado, tentando agarrar-lhe a mão. Foi o que lhe explicámos antes, quando estava morto, que precisávamos de si. E você concordou. Mas é claro que nós sabíamos que estava apenas a tentar recuperar a sua vida, a mentir-nos, sabe? E sabíamos que se não fizéssemos com que se esquecesse, nunca cumpriria. Mentiras, mentiras de Lasher. E libertou-se dela. Restava apenas uma curta distância até à porta. E ele conseguia lá chegar. Atirou-se para a frente, tropeçando nos corpos que cobriam o chão, pisando ombros e cabeças, com o fumo a fazer-lhe arder os olhos, mas estava a aproximar-se da luz. E havia uma figura na porta, e ele conhecia aquele capacete, a capa comprida, conhecia aquelas vestes. Sim, conhecia-as, eram-lhe bem familiares. Aí vou, gritou ele, mas os seus lábios mal se mexeram. Estava deitado de costas, dores constantes dilaceravam-lhe o corpo e o silêncio gelado fechou-se em torno de si. E o céu, lá no alto, era daquele azul estonteante. Ouviu a voz do homem sobre ele a dizer: isso mesmo, meu filho, respire. Sim, conhecia aquele capacete, aquela capa, porque eram a farda de um bombeiro, e ele estava deitado junto à piscina, estendido nas lajes geladas, com o peito a arder, as pernas e os braços a doerem-lhe, e era um bombeiro que se inclinava sobre ele, a pôr-lhe a máscara de oxigênio contra o rosto e a apertar o saco. Um bombeiro com um rosto igual ao de seu pai. E o homem voltou a dizer: isso mesmo, filho, respire. Os outros bombeiros estavam à sua volta, grandes formas indistintas contra as nuvens em movimento, todos eles familiares devido aos seus capacetes e capas, enquanto o incitavam com vozes tão parecidas com a do seu pai. Cada inspiração provocava-lhe uma dor aguda, mas ele fez entrar o ar para os pulmões e, enquanto o erguiam, fechou os olhos. Estou aqui, Michael, disse Aaron. Estou ao seu lado. A dor no peito era terrível. Fazia pressão contra os pulmões e tinha os braços dormentes. Mas a escuridão era limpa e silenciosa, e ao empurrarem a maca, teve a impressão de que estava a voar. Vozes a discutir, a falar, o ruído daqueles walkie-talkies, mas nada disso importava. O céu passava velozmente lá em cima. Ao passar, o gelo pingava das buganvílias geladas e murchas, com todas as flores mortas. Passou o portão e as rodas saltaram nas lajes irregulares. Alguém encostou a pequena máscara ao seu rosto ao meterem-no na ambulância. Emergência cardíaca, a caminho, solicito, cobertores à sua volta. De novo a voz de Aaron e depois uma outra. Está a fibrilar de novo. Merda, vá! As portas da ambulância fecharam-se com um estrondo. E o seu corpo oscilou ligeiramente quando esta arrancou. O punho abateu-se sobre o seu peito. Uma vez, duas vezes, de novo. Era bombeado oxigênio para dentro dele, através da máscara de plástico, como uma língua fria. O alarme ainda estava a tocar. Ou seria a sirene que cantava assim? Um grito longínquo, como os gritos daqueles pássaros desesperados ao amanhecer. Corvos a crucitar nos grandes carvalhos, como que a arranhar o céu rosado, arranhar o silêncio escuro e coberto de musgo. Capítulo 53. A certa altura, antes de anoitecer, apercebeu-se de que estava na unidade de cuidados intensivos, que tinha tido uma paragem cardíaca na piscina e, de novo, a caminho do hospital. E uma terceira vez, no banco. Estavam agora a regularizar a sua pulsação com uma nova e potente droga chamada lidocaína, razão pela qual estava naquele nevoeiro mental, incapaz de deter qualquer pensamento completo. Permitiram que Aaron o visse durante 5 minutos a cada hora. A certa altura, a tia Viv também lá esteve. E depois veio Ryan. Vários rostos apareceram-lhe junto à cama. Diferentes vozes falaram com ele. Já era de novo dia quando o médico lhe explicou que a fraqueza que ele sentia era de esperar. As boas notícias eram que ele tinha sofrido uma lesão relativamente pequena no músculo do coração. Na realidade, já estava a recuperar. Continuariam a dar-lhe drogas para regularizar o coração e anticoagulantes e outras que dissolviam o colesterol. Descanso e cura foram as últimas palavras que ele ouviu antes de voltar a ficar inconsciente. Devia já ser véspera de ano novo quando finalmente lhe explicaram as coisas. Nessa altura, a medicação já tinha sido reduzida e ele conseguiu compreender tudo o que lhe disseram. Não havia ninguém na propriedade. Quando chegou o carro dos bombeiros, apenas o alarme a tocar. Não só tinham disparado os protetores dos vidros, como alguém tinha carregado nos botões auxiliares para chamar os bombeiros, a polícia e o serviço de emergência médica. Entrando rapidamente pelo portão e seguindo pelo caminho das traseiras, os bombeiros tinham imediatamente visto os vidros partidos do lado de fora das portas envidraçadas abertas, as cadeiras caídas na varanda e o sangue nas lajes. Tinham visto a forma escura a flutuar imediatamente abaixo da superfície da piscina. Aaron tinha chegado na altura em que o estavam a reanimar. A polícia também. Tinham revistado a casa, mas não encontraram ninguém. Havia sangue na casa, sem se perceber como, e indícios de um pequeno incêndio. No andar de cima havia armários e gavetas abertas e uma mala meia feita aberta em cima da cama, mas não havia sinais de luta. Foi Ryan quem comunicou, ao fim dessa mesma tarde, que o Mercedes descapotável de Rowan desaparecera, bem como a sua carteira e todos os seus cartões de identificação. Não conseguiram encontrar a sua mala de médico, embora os primos tivessem a certeza de nunca terem visto tal coisa. Não existindo qualquer explicação coerente para o que acontecera, a família tinha entrado em pânico. Não tinha ainda passado tempo suficiente para se considerar Rowan como desaparecida, mas, no entanto, a polícia iniciou uma busca não oficial. O seu carro foi encontrado no estacionamento do aeroporto antes da meia-noite e, em breve, foi confirmado que ela tinha comprado dois bilhetes para Nova York nessa tarde e que o seu avião tinha aterrado à hora. Um empregado lembrava-se dela e que estava com um homem alto. As hospedeiras lembravam-se dos dois e que tinham conversado e bebido durante todo o voo. Não havia qualquer indício de coação ou crime. A família não podia fazer outra coisa senão esperar que Rowan os contactasse ou que Michael explicasse o que se tinha passado. 3 dias depois, a 29 de dezembro, tinha sido recebido um telegrama de Rowan, da Suíça, no qual explicava que estaria na Europa durante algum tempo e que seguiam instruções relativamente aos seus assuntos pessoais. O telegrama continha um de uma série de códigos conhecidos apenas pelo destinatário do legado e pela sociedade de advogados Mayfair and Mayfair. E isto confirmava plenamente a todos envolvidos na questão que o telegrama tinha efetivamente sido mandado por Rowan. Nesse mesmo dia, foram recebidas instruções para uma transferência substancial de fundos para um banco em Zurique. Uma vez mais, foram usadas as palavras de código certas. A Mayfair and Mayfair não tinha qualquer fundamento para pôr em causa as instruções de Rowan.